Boa noite, senhoras e senhores. O show vai começar. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com a minha equipe de stand-up comedy, começando por Eduardo Sasser. Adoro! Adoro! Olá, pessoas! Eu estou aqui hoje porque meu marido me traiu com a secretária. Adoro! E temos aqui o marido de Eduardo Sasser, que é Darlan Generoso. O quê? Isso é... Esse daí é Leandro Chaves, não me confunda, jovem. Não te joga aí, na fogueira, né? Não me joga nesse bolo aí, mas... E aí, gente, tudo bem? Tô aqui, né? Porque eu sou o filho retardado, né? De Léo e Sassi aqui. Ai, que horror. Que não trabalha, não estuda, não faz porra nenhuma. Só com 3 anos, né? Só fica comendo. Com 3 anos de idade, só faz vergonha. E a gente tá aqui pra falar de uma série feminina, a gente não podia deixar de ter a presença feminina, feminista desse programa, que é Solange Domingos. Oi, gente, eu queria muito ter o dom de pegar todas as desgraças da minha vida e fazer piada com ela, mas eu ainda não cheguei a esse nível. Eu acho que a gente tem que começar a tentar fazer um showzinho de vez em quando. Né? Largar tudo. Só não precisa mostrar os peitos. Mas exatamente o que a gente faz mas toda semana aqui nessa caixa, né? A gente mostra os peitos, a gente fala merda, a gente ri da própria desgraça aqui, né? É verdade. A gente é a própria Mrs. Maisel aqui nesse programa. Então, gente, vocês já entenderam que a gente tá aqui pra falar de Maravilhosa Senhora Maisel, né? Ou The Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série da Amazon, criada por M. Sherman Paladino, nossa querida, que construiu e destruiu Gilmore Girls, né? A seu bel prazer. E a gente vai dar uma dissecadinha na primeira e na segunda temporadas, muito premiadas, muito amadas, muito queridas, muito engraçadas. Adoro. Então, gente, o Sassi e o Darlan já falaram um pouco dessa série aqui no SA, bem pouco mesmo, então eu queria que a Sol abrisse os caminhos pra gente, pra contar mais ou menos qual que é a história de Mrs. Maisel, assim, no início, quem é a Mrs. Maisel e o que a leva até onde ela chega, né? Nossa, primeiro eu queria dizer que eu nunca fui assistir uma série que ganhasse Globo de Ouro com muita fé. Porque Globo de Ouro e Oscar, pra mim, assim, o pessoal gosta, mas muitas vezes ela não é tudo isso. E aí, quando eu fui assistir essa série, eu fiquei impressionada com a ambientação, com a criação da história. Mas a Mrs. Maisel, ela é uma mulher que ela tá à frente do tempo dela, né? A história ali se passa... Eu não me recordo se eles chegam a dizer o ano, mas eu acho que é na década de 50, se eu não me engano, né? Acho que sim. É um pouco depois da Segunda Guerra, porque o pai dela fala o tempo todo da Segunda Guerra, né? Que o cara trouxe judeus da Segunda Guerra para os Estados Unidos e tal. E ela é uma mulher que tá à frente do tempo dela, mas eu acho muito interessante porque ela faz exatamente o que eu comentei antes, assim, ela vai pegar o que seria a desgraça da vida dela e transformar aquilo de uma maneira sensacional, né? Que é fazendo stand-up. Sim. Mas eu acho sensacional a ideia de... Exatamente disso, de você se ver na pior fossa possível, porque apesar de hoje em dia não ser tudo isso, mas o fim de um casamento com 2 filhos naquela época era praticamente o fim da vida de uma mulher, né? E ela vai com tudo em cima de toda essa culpa que é jogada em cima dela e reverte tudo isso pra crescer como ela nunca pensaria que ela seria capaz de crescer, né? Então, provavelmente ela nunca cresceria, né? Se ela não tivesse acabado esse casamento não por vontade própria. Ela nunca entenderia o potencial dela, tá? Bom, então, gente, a Miriam, né, é casada com Joe Maisel, esse homem incrível que a gente vai falar muito bem nesse podcast, só que não. E aí ela é a mulher dos anos 50 que faz o ritual de beleza toda noite antes do marido acordar. Ela tá maquiada, com um sovaco limpinho, cheirosinho, né? Deita do lado dele e fala: não acredito que você acorda assim todo dia. E ela com a carinha assim de... É verdade, e aí, né? O Joel, ele quer ser comediante, mas ele é um bosta, assim, né? Ele rouba os atos dos outros comediantes, ele acha que ninguém vai perceber, ele faz por um hobby meio... narcisista, assim, com zero talento. E a Miriam é super talentosa, diferente dele, né? Ela faz anotações super pertinentes pra colocar no ato dele que ele desconsidera. Ela tem um tino pra coisa e ela gosta, assim, de estar naquele ambiente. Ela compra o homem do bar com comida, caçarola, né? Comida, né? Toda noite. Pra ele poder ter um destaquezinho no horário, não pegar o horário mais merda. Pois é. Verdade. E aí ela, com toda essa dedicação, todo esse talento, um belo dia, Joe chega pra ela e faz o quê, Sasser? Fala, não quero mais, acabou. Cansei. Pé na bunda. E o pior é que ele fala assim mesmo, né? Cansei. Ah. E ele culpa ela pelo erro do show da noite anterior, né? Ele meio que usa aquilo como um estopim para o término do casamento, mas ele meio que joga culpa nela, né? Sim, ele fala assim. Ele joga culpa nela total. É verdade, ele joga culpa nela, é verdade. Não vou defender ele, não, que ele é um FDP. Ele fala: você não chegou lá com o negócio para conseguir meu horário. A culpa você me sugeriu, é sua. É, você me sugeriu a piada que não deu certo, né? Que ela falou pra ele fazer uma piada lá e ele não soube fazer. E ele faz da pior forma possível, né? A piada dela. Exatamente. Da pior forma possível. Não é porque ele é um sem talento, né? Não, de jeito nenhum. Eu sei que Joe deixa Miriam, assim, na Rua da Amargura. Mentira, eles estão em casa ainda, mas ele fala assim, né? Ah, eu tô com a minha secretária, Penny Pam. Não tô mais afim. Aí o mundo de Miriam cai, né? Como já diria Vanessa Camargo, meu mundo caiu. Ele vai embora com a mala dela, né? Sim. Ele faz as malas com a mala dela. Ele pega a mala dela. Ele tá fazendo as malas. Mas você tá fazendo a minha mala? Aí ele pega a mala dela, bota as coisas dele dentro. Tá cagando e andando pros filhos, né? Impressionante isso. E simplesmente, whatever, não quero mais essa vida. Eu vou abandonar essa vida e você fica com a bucha aí. De tudo que é as responsabilidades, né? E aí Miriam tá numa família que é super boa, mas muito conservadora, né? Então os pais dela, o Abe e a Rose, têm toda essa preocupação de, meu Deus, uma filha desquitada, como a gente vai lidar com isso? Então rola uma pressão muito grande. Aliás, né, a gente tem que dizer que esse piloto é maravilhoso e depois tem um casamento da cena lá na segunda temporada, que eles são judeus, né? Então eles estão lá passando por aquele jejum lá, obrigatório, né? Então é uma grande honra acabar o jejum recebendo a visita do Rabino. Do Rabino, né? E aí eles, a mãe da Miriam faz várias paradas para poder conseguir que o Rabino vá na casa deles, né? E aí no meio da visita do Rabino acontece todas as merdas possíveis e imagináveis. Sim. É maravilhoso. Toda vez que as mulheres estão reclamando conseguir o Rabino, dá merda. Essa primeira vez é quando o Joe decide sair de casa e elas ficam assim, tan. E a segunda, vocês mal perdem por esperar que vai ser assim. Que é maravilhosa. Se fosse ela, desistia, mas ela continua, né? Sim. Não, deixa eu falar uma coisa rapidamente. E eu tenho sobre que essa dizer. Série. Eu tenho que dizer rapidamente, antes da Arlan dizer rapidamente, que a atriz que faz a Rose, ela, quando não tá caracterizada, ela parece mais nova do que a Miriam. Eu nunca vi, sem fantasia. É muito surreal. Ela parece muito mais nova, é. Eu vou procurar uma imagem e vou mandar pra vocês. Eu já vi a foto dessa atriz na própria Amazon Prime. Se você colocar o botão pra cima, aparece a foto dos, pelo menos aqui no meu, que eu assisto no PlayStation, né? Uhum. E aí no PlayStation ele é linkado com o IMDB. É a opção deles, o raio-x, que eu acho muito legal. Aí se você botar pra cima no botão, aparece o raio-x, aparece quais são os atores que estão na cena. Aí tem a foto dessa atriz que faz a Rose. E realmente, ela parece muito mais jovem do que na personagem, é bem impressionante. É engraçado que eu demorei pra identificar ela, eu ficava assistindo e falava, nossa, eu conheço ela de algum lugar. E eu acho que porque ela tá um pouquinho... Eles colocam maquiagem mesmo pra ela parecer a mãe dela. Ela lembra... ela não lembra que ela é a mulher do lá do Two and a Half Men, né? Ela era a divorciada, né? E você... O quê? Ela, não é ela. É ela, não é? Não sei, eu não vi a Two and a Half Men. Nem eu também. Também não posso entrar nessa seara. Ela é mesmo, do... a Judith, a ex do Alan. Isso mesmo, Judith. Tô morto. Isso mesmo. É, então demorou pra cair a ficha pra mim. Eu olhava e falava, nossa, eu conheço ela de algum lugar. E eu fico encucada quando eu olho pra atriz e não consigo lembrar. E aí eu fucei, e aí eu vi que era ela lá do Tiana Hoffman. Eu tô chocado. Socorro, eu também. Eu mesmo agora. Agora eu sei que assim, gente, Midi tá no meio dessa tempestade de merda, ela toma uns goró e ela faz o quê, Darlan? Ela toma uns goró, chega num bar,